liga aí. Acorda, preto ou negro como queira. O tempo é curto, o objetivo é longo. Faz a sua correria, levanta, sacode a poeira. Dê a volta por cima, pra depois não se lamentar. Pare de se julgar o coitado, o resto do mundo que é discriminado e coisa e tal. Seja um preto ambicioso naquilo que faz. Queira sempre mais, mais e mais. Porém nunca se mate por bens materiais. Aê, respeite a raça oposta. Não vamos generalizar, pois do outro lado uma rapa pode se salvar. Se liga, lute apenas pelos seus direitos e nunca pelos direitos iguais. Pois se formos semelhantes a eles, qualquer filha da puta vale mais. Aí segue bom, ideologia preto mil entrando em ação.